Procurei em outros braços, senti seu calor. Procurei em outras bocas, senti seu sabor. Procurei em outro corpo, um perfume seu. Mas meu coração não te esqueceu. O amor é assim, chega de repente e faz a gente se perder. Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer. Pode ir embora, deixe as lembranças que restaram de nós dois. Que a qualquer hora vai se arrepender e a saudade vem depois. Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui o amor da sua vida. Vai, fecha a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão. Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão. Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer que um dia amei você. O amor é assim, chega de repente, faz a gente se perder. Tá marcado em mim,